Salvador, Zona 260, ponto de parada 10, pronto. 1260, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Ali decolada 10, Zona 260. De base para final, Mike, incluído. Afirmativo, Mike Eco Vitor, livre toque, pista 17, vento 100 graus, 12 nós, reporta para remetida. Reportará para remetida, Vitor. Azul 4207, autorização 380 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, ciente da informação. Azul 4207, Rio de Janeiro, 380, está autorizado. Via peso Luno 0, decola pistão 0, curva direita, saída da LE da Voyage Bridge, controle 199.35, acena 5060. A 380 para o Rio de Janeiro, após decolagem, concluiu a esquerda na saída meia, controle 1935 e o transporte 5060, 4207. Está correto, após o push 4207. Salvador, Força 02581. Força 02581, Porto Seguro 380. Desconsidera. Para Sierra Bravo, Sierra Tapá, 380, via peso Luno 6, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da Elo, Leda, após Leda, voa Bridge, controle 199.35, acena 5067. O Vitor arremeteu aos 3-1, autorizado circuito padrão. Repórter girando base de pista 17, o Mike é com o Vitor. Circuito padrão é portará de base para a final, Mike incluído. Zero, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. Açúcar 390, voo no 290. Acionamento táxi, 02581. 81, certo. Está confirmando o pato 50, pato de autoridade, pato 6. Afirmativo, estação de autoridade. Azul 4060, complexo não ILS, chame torre em 1 no noite decimal 6. Boa noite, meia, obrigado. Hotel Azul 4060, bom dia, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, o ajuste no 0 no 3. Aguarda, 0 no 3 ajustado. Não. Ah, por gentileza, só poderia adiantar qual seria a saída para o Galeão? Eu já tenho a cópia, eu tô 391 do Galeão, 380 tá autorizado, via peso Luno 0, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda, após bridge, controle 199.35, acena 5076. Ok, ciente, Mike, inclusive. Vai colocar o transponder em stand-by para não atrapalhar o pouso do Azul. Afirmativo, Mike, é convite. O Azul 4060, para informação, à sua esquerda, aproximando para a cabeceira auxiliar, temos um helicóptero sem interferir com a aproximação, ok? O vento 120 graus, 1 nós, livre pouso, pista 10. sentido tráfego, livre pouso para o 4060 da Azul, obrigado. Pushback, acionamento, Vortex. Autorizado, pushback, acionamento, acionamento, 3895. De base para a final, Mike Eco Victor com a zona no visual. Afirmativo, Mike Eco Victor, autorizado pouso pairado, cabeceira 17, o vento 120 graus, 1 no nós. Victor. Controle 119, decimal 35, aciona 5071, confirmando nível 320. Autorizado, pois segura 320, decola 90, curva 30 após, aí eu vim, após 2 metros, pois segura, autoriza 935, e o transponder 5071, no voo 1777. O voo 9777, confirmando transponder 5071, reporta com o chip adicional. Estimativo, 5071, no voo 1777. Lima, Kilo Zulu, Clear, Sarap, Red Taxi. Approved Taxi Fly, April 1, India, Alpha, 1.0, Ronel 0, Call Tower, 108, Small 6, Canadian 1013. Just confirm personal board and endurance. Salvador, Cordial, bom dia, novamente é o 352, 20 tente da Lima, descendo, autorizado pelo Recife até o nível 110, transfere. Trip 5220, essa identificação, autorizado em chegada, Amanda, para o nível 050. Autorizado na chegada da Amanda até o 050, 5220. Senhora, a possibilidade de encurtar o nosso tráfego, nos autorizando para a proa de Dona, senhora? Tem condição de manter a high speed até bem próximo de Dona? Negativo. Obrigado. Zero Call Tower, 108, small 6, 0013, Lima, Kilo Zulu. Brian Kilo, long point 1, Kilo, 118.60, thank you very much, have a nice day. Salvador, bom dia, Azul 4060, Lima, Nova Francisco. Azul 4060, bom dia, Taxi Alpha, importante, Taxi Alpha. Taxi Alpha, reporta antes da Juliette, confirma. Afirmo, tá correto. Azul 4060. Sala Azul 4207 para pushback treinamento, posição 1. Azul 4207, aguarda a Cessna 402 de Calpate, via Índia, voz autorizada, pushback ok, então vou coordenar com a equipe após a passagem do 402 para iniciar o push, caso 4207. Usando 3900, tem chamado táxi? Pronto para o táxi. 150 a bordo, autonomia 0345, alterna Galeão. Autorizado táxi, pátio 1, India Alpha, ponte para 2862, Kenegar 1013, então 3905. Pátio 1, India e Alpha, ajuste 1013, ponto de espera 2 decimal 6. Azul 4207, recordando a equipe de solo após Airbus livrar o Pátio Índia, ok? Após o Airbus livrar o Pátio Índia, o 4207. Tango Tango, decolar 237, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935 vai chamar Alfa Tango Tango, obrigado amiga, tem um bom dia. Igualmente. 391, possível? Não, coordenar aí, foi autorizado 38, possibilidade é coordenar o 340, 38, não, a aeronave não tem performance para cumprir isso aí no 32 direto. Ok, se a gente for coordenar, só guardando 391. Obrigado. objeto 6740, tá entendendo? Objeto 6740, autorizado de chegada à área de história New Jules 060. 060, taxi a Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4060. Tango Lima, Kilo Zulu, are you ready? Here to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 11 knots, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Siga 558 presente, vou ir para a ETAP. Estamos usando o ILS XR, pistão 10, está presente, vou ir para a ETAP. 934, confirmando? 9034. Firmando, permanece na pista ou no set mesmo ou prossegue para o novo toque arremetido após a ascensão ou Mike é possível? Permanece na pista, na cabeceira ou no set, vai regressar para a câmera. Afirmativo, no momento não há tráfego a reportar, apenas permanecendo no eixo da 1735, ok? Boa. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, ou 9034. Sim, autorizado 400 para Guarulhos, na Upper Zulu 21, circulando a 10 curva direita, o controle é 1935, transponder 5077, a saída é Airborne Lefa, gol 9034. Está correto, após Airborne, voa Lefa, agora vamos inspecionar 9034. Chamar relacionamento, deixa eu pegar, gol 9034. Alô, gol 777, a posição 5, puxa, inspecionamento. Autorizado, se vai acionar, para o táxi, com o 77. Lima Kilo Zulu é Bonnet 42, com o set Salvador Departure 119.35. 119.35, thank you very much, have a nice day. Departure, good morning, this is Papa Tango, Lima Kilo Zulu, airborne now, passing 700. Papa Tango, Lima Kilo Zulu, ready contact of departure, classic level 090, departure, load down. Try to keep possible, request by heading to our top position, direct. Boa. Atingi 5.352.20, autoriza para seguir, senhorita. Trip 5220, desça para 2.000 pés, o QNH-1013, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado na final do ILS X-Ray, pistão 0, Trip 5220, obrigado. Trip 8.95, aguardando apenas o eixo livre, ok? controle de aproximação de Salvador, bom dia, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky perdeu contato com o Sierra, tem a Lima, passou com 801-70. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, atualizado, chegada a mar e deixa para o meu voo 070. 0 o quê? 70 ou 80? 070. Ok, 70. ...76740, após etapa, desça para 2 mil pés, o QNH1013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Esse após etapa para 2 mil, confirma ajuste? 1-0-7 no ponto de espera pronto. Afirmativo, azul 4207, mantém ponto de espera da 1-0 aguardando. Mantendo ponto de espera 4207. Do Papa Tango Lima que usou. Prossiga Papa Tango Lima que usou. Classify direct to WhatsApp position. Colagem pistão no zero. Livre de colagem no zero, 3895. Axavia Índia Alfa, posso esperar com a torre 2162-1031-77. O azul 4207 mantém o ponto de espera da 1-0, por gentileza, já temos uma aeronave no procedimento final, ok? Para pouso. Sim, irá manter o azul 4207. Treinamento. 2581, está livre assinar por táxi. 2581. 3895, decolar 247, controle em 1-9, decimal 35, bom voo. 0935, bom dia. Completa chama 118-62, Salvador. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Afirmativo, bom dia. E ao estacionar, frequência livre, Mike, é comigo. Tá, 3895, contato radar na decolagem, sul para meu voo 340, saída da EL. 340, saída de da EL, pode voar, Eudes? Aguarde coordenação. Escuta. 120 graus, 12 nós, trip 5220. Exato, pouso, trip 5220, só confirma o vento, por gentileza, senhorita. 120 graus, 11 nós. Muito obrigado, 5220. O azul 4207 na escuta. Afirmativo, senhora. 4207. Avista aeronave na final no zero, terra da trip. Afirmativo, visual com a aeronave na final. Gente, após a passagem da mesma, a linha mantém pistão no zero. Gente, após a passagem do trip, a linha e mantém o azul 4207. 9034. Polo 1270. no 270, Guarulhos, 360, está autorizado. Via Pezulu 21, decola a pista no zero, curva direita, saída na Arbó, após voa LF. Controle 119, decimal 35, aciona 5104, voa no 270. 60 Guarulhos, a Pezulu 21, decola a zero, curva direita na Arbó. Após a Arbó, é nessa, 1935 é o controle, 5104 é o transponder. Tá correta a porta puxa, o 403 fugindo no gol, no 270. Deixa eu lá. NQ58, vetoração para sequenciamento, mantenha pro 320, seu limite é magnética 110 de Simbra. 320, ele está pela 110 de Simbra. Do 91, confirmando. Confirmando, corrigindo. Nível 340 está correto, tá pronto, puxa. Negativo, então autorizado agora, fica como 340, o 3191. Confirma. 5 mil pés, o QNH 1012, informa o tráfego, 2 horas, 2,5 milhas, será ultrapassá-lo ele. Ok, 5.012, está ciente o tráfego. Taxiway Echo, chama solo 21, 219, trip 5220, libera na Fox, Foxtrot, senhorita. Afirmativo, ao liberar na Fox 1219. Gente, ao liberar na Foxtrot, chamará o solo 219, trip 5220. De pronto, azul 4207. Azul 4207, vento 110 graus, 119, livre decolagem, pista 110. Livre decolagem, azul 4207. Ele é chama torre em 118, decimal 6. 118, né? Alô, Salvador 35220, liberou na ponta pronto, ingressa no Alfa na sua escuta. 5220, Vitaxi Alfa, reportante da Juliette. Prisado e Alfa, reportante da Juliette, 5220. Porta 2581, Matheus de autoridade, para foram duas transmissões ao mesmo tempo. Força era 2581, confirmando tudo a bordo, autonomia, a livre táxi no ponto de espera do pátio para a pista, chama a torre 1862. 2581, está com zero confirmado, 1-0 a bordo, alterna Campinas, autonomia de 4 horas e está iniciando o táxi, chamará a torre, pode ficar. O 64 a bordo, 3 da autonomia, alternando o galeão. Autorizado táxi via parte 1 no Indial, com temperatura 1862, que nega 1012, gol 9034. Autorizado o táxi, Alfa, já não espera, dá um sucesso, mora só em 286, voo no... Tada na decolagem, sua para o nível de voo 380, saída da El. 380, na da El, azul 4207. Vai atingir 5.000, isso para o Whisk. Voo 3191, está autorizado? O UTA 3191 aguarda a TR da Trip. Taxi Serra da Guarda, pode estar autorizado para o estacionamento. Já tem 309 pontos para aqui. Gente, após o ATR, está autorizado 3191. O Trip 5220, após o gol livrar a entrada da Juliette. Juliette remoto no 3 aqui. Gente, após a liberação do tráfego da Gol, prossegue táxi para remontar no 3, parte 1, Trip 5220. Manga ali mantendo a 0, com 77. Dois Salvador, Força 2581, ponto de espera do parte de autoridade. Afirmativo, Força 2581, mantenha o ponto de espera, aguardando para ingresso e decolagem, número 2. 2581. Com 270, puxa bem cancelamento, portão 3. 3 altos, puxa bem cancelamento, portão 3. Ficou no 270. Autorizado, chamarão, 270. No 25, decimal 1, não alterne 1, 33, decimal 25. Recife, 25, 1, 33, 25, 3895. Motor, o Gol 9074 está pronto no ponto de espera da 1-0. Gente, Gol 9074, mantém o ponto de espera da 1-0, é o terceiro para decolagem, ok? A aeronave que precede está como número 2 no pátio de autoridades aguardando. Afirmativo, vai aguardar 9074. O Abjet 6740, solo 56, libere próxima direita via Fox, 121.9. Libera direita na via Fox, 121.9, 6740. O Gol no 777, vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 10. Decolagem 10, Gol 777. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, táxi Alfa. Turno após a rolagem, ingressa na pista, cruza a linha de fora. Papatango Lima, Kilo Zulu, climb until flight level 080, receipt for center, receipt center. Climb, Kilo 080, Lima, Kilo Zulu. Seguinte. Decolar 257, controle em 199, decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado, 777. Controle ao Gol 1777, passarem a radar, é o Lida, passando ao 1500. Bom no 777, contra radar decolagem, sul para o nível de voo 320, seta da El. 320 da El, Gol 777. Cinco, oito.